trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. O trem da saudade e lembranças. Olá, eu sou Antônio Mioto e vamos juntos ouvir No Trem do Tempo, prosa e poesia. Hoje com Janaína Moitinho, pedagoga, escritora, e nas palavras da também poeta e amiga Marília Rossi, define assim, Janaína: mulher de maré alta, filha de sereia, paulistana de alma mineira, híbrida, intensa, profunda. Janaína escreve sob tons de vermelho, de sangue, suor e saliva. Raiz em trajetória que se funde entre educação, a poesia, a metrópole e seus mares íntimos. Se divide ao que une, de linhas e pessoas. Entre slams, aulas, saraus, conflitos sociais e internos que testemunha e vive. Se faz nos rasgos que costura com maestria em palavras e página. Vamos ouvi-la. Nos dias trancados, muitos partiram. De frente ao hospital, acordo ouvindo os choros. O corpo enrijecido não escuta mais os gritos. Eu sim. Não agradeço. Não olho os lutos negados, os tantos não velados, são muitos gritos ainda entalados. Acordo, por eles oro e me guardo. Janaína Moitinho. Eu sou poeta. Quem escreve poesia é poeta. Tem outro título possível. Mas as pessoas às vezes podem fazer escolhas diferentes na nomenclatura e eu chamo do que a pessoa prefere ser chamada. No meu caso, poeta. Nos anos 70, nos anos 80, já falou-se muito sobre isso e faço coro, né? Continua a caminhada de Eurídice Fontela, Alice Ruiz e Cecília Meirelles, por exemplo, que já batiam nessa tecla, reforçando que não há diminutivo possível, né? Não há outro nome que não poeta. Eu não seria um único poema. Eu sou um pedacinho de cada um dos vários poemas que me compõem. Vou dividir com vocês um dos mais recentes. Chama Vocifera. Já são vários os dias em que só a terra se move. A nós, o único passeio permitido por hora é o da memória. Perdemos-nos uns dos outros. Os planos caíram um a um. Desculpa. Não posso mover-me agora. Sobreviver é a única urgência. Dói o existir. Dói além a iminência do não mais. A escuridão dessas cavernas guarda novos platões à espera. Quem eu sou, ou quem eu venho me transformando ao longo da vida, tem muita relação com arte, literatura e especialmente a poesia. É difícil explicar, né, em poucas palavras, mas resumidamente eu diria que é por sede de beleza. Me sentir parte. Sentir que faço parte, né, de um grupo de pessoas que usa a palavra como artesania, né? É um serviço, eu enxergo como um serviço à beleza, um serviço a um convite ao profundo e tem me feito muito bem. Então, parte por escolha, parte por falta dela. Não tem outra coisa que eu queira fazer da vida, né? Que não tem a ver com literatura, arte e a poesia. Distribuída.